Essa é a tropa do tubarão. Vem com a tropa do tubarão. Do fuzil, ela vai sentar de novo. Recalcada aqui pra tu, não entra no meu caminho. Se mexer com a minha tropa, o cerol é fininho. O menor aqui da tropa, foco de 100 centímetros. O menor aqui da tropa, foco de 100 centímetros. Drácula dentro, não tiro de dentro. Drácula dentro, não tiro de dentro. Drácula dentro, não tiro de dentro. Drácula dentro, não tiro de dentro. DJ Hylison, o único. Essa é a tropa do tubarão. Com a minha tropa, o cerol é fininho. O menor aqui da tropa, foco de 100 centímetros. O menor aqui da tropa, foco de 100 centímetros. Drácula dentro, não tiro de dentro. Drácula dentro, não tiro de dentro. Drácula dentro, não tiro de dentro. Drácula dentro, não tiro de dentro. Essa é a tropa do tubarão. Vem com a tropa do tubarão.